Olá, muito boa tarde. Estamos então à conversa com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tábua, Ferreira Marques. Eu perguntava-lhe a esta altura qual é o ponto de situação nesta unidade de cuidados continuados, uma vez que no passado, dia 8, adiantou à Rádio Boa Nova que se confirmou o primeiro caso na unidade. Sem dúvida. Portanto, isto é uma unidade de cuidados continuados, que faz parte dos equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Tábua. Uma unidade que herdou um espaço que existiu, onde existiu um hospital, que era o Hospital da Misericórdia de Tábua, foi aqui há cerca de uns 14 anos foi restaurado totalmente, foi modificado e adaptado toda a sua estrutura a uma unidade de cuidados continuados. Esta unidade de continuados terá nascido aí já há bastante tempo, há 14 anos, sensivelmente. E, por conseguinte, temos um quadro com vários acordos de média duração, são 23 para utentes de 23, utentes independentemente de serem do concelho ou fora dele, e o mesmo acontece com longa duração, que temos 53 também, de 53 utentes que também podem ser do concelho ou fora dele. Portanto, o que importa é que sejam devidamente referenciados e recebidos nesta unidade de cuidados continuados. Portanto, isto dá, no fundo, 76 acordos. 76. Temos depois, porque se trata de uma unidade do interior e com todas as dificuldades que há aqui na nossa região, e em termos de construção, em termos de habitação, e por conseguinte foi calculado haver dois gabinetes, dois quartos, para aquelas situações de improviso em que o utente fosse confrontado com uma situação para a qual não tinha condições em casa para ser tratado, ou porque tinha que vencer obstáculos como escadas ou coisa assim do género, ou porque, infelizmente, a construção de antes era assim, não cabia um carro para ser transportado, uma cadeirinha de rodas ou coisa assim do género. E, como tal, se somarmos aos 76 acordos, mais 8, são 84. É esta a publicação da nossa unidade. Daí que recentemente, e foi precisamente no dia 8, que nós tivemos com essa realidade, que a nossa unidade estava numa situação caótica, na medida em que tinha havido um senhor que foi evacuado porque na altura não se definiu bem o critério que ele tinha. O que é facto é que, ao chegar a Coimbra, acusou que estava realmente com o vírus, ok? E hoje, nesta terça-feira, 14 de abril, qual é o ponto de situação, com quantos infectados é que conta esta unidade? Ora bem, esta unidade, depois daí, isto foi um assunto que foi uma pedra no charco, que nos fez todos pensar, e pensar de uma forma realista, que não podíamos ficar parados, e assim foi. Isto são despesas bastante enormes, não havia material para fazer a testagem, isto foi a primeira dificuldade que eu enfrentei. Todavia, debrucei mais sobre o assunto, e o próprio Câmara Municipal, através do seu Presidente, quando teve conhecimento, ainda eu não tinha falado propriamente com ele, mas ele acabou por saber, e tentou logo de imediato fazer uma encomenda para fazer os testes aos utentes, certo? Sim, então esses testes foram começados a fazer, portanto já haviam os testes que foram feitos pela própria estrutura da ARS, e estes foram feitos precisamente a partir de ontem. Ontem foi segunda-feira, portanto ontem foram feitos os testes para todos aqueles que não tinham feito. Portanto, quando eu estou a falar testes, estou a falar nos doentes, utentes, mas também nos seus próprios funcionários. Ou seja, quantas pessoas é que esses testes deram positivo? Com quantas pessoas, incluindo utentes, auxiliares, enfermeiros, a toda a equipa, estão neste momento infectados? Ora bem, esse é um dado que eu ainda não posso explicitar assim com muita vontade, mas posso dar uma ideia que ainda estamos com uma situação de 42 utentes, que estão em vias de serem novamente revistos, porque o teste foi um teste rápido, em alguns casos, e acusa ainda alguma sintomatologia que pode estar afetada do vírus. Está a ver? Sim, mas não nos consegues dizer o número daqueles que já têm a certeza? Os que eu tenho a certeza, sim, os que eu tenho a certeza foram, foram logo no dia, só um bocadinho. Tá? Sim. Tá, tá. Portanto, no, foram em 14 utentes internados, deu um positivo de 10 utentes, está a ver? Utentes. Sim, sim. Em termos de funcionários, portanto, estou a falar de enfermeiras, foram 2 em 17. Exatamente. E, portanto, depois, mais tarde, fez-se mais um, da parte da tarde, já nesse mesmo dia que estou a falar, no dia 11, fez-se mais tarde mais uns testes que ainda tinham feito e não tinham ficado, e, portanto, deu mais 4 e mais 7. Portanto, ao todo são 7 e 4, 11, 11 mais 12 são 24, 23, perdão. Ou seja, 23 entre utentes, auxiliares e enfermeiros. Portanto, 23 neste caso. Eu acho que me tive que ir lá. 74, 11, 14, 15. Não são 23 ao todo, são 31 ao todo, assim é que é. 31. 31 que testaram positivo são entre 31 funcionários. Estou a contar aquele que foi no dia anterior. Exatamente. Ou seja, 31 funcionários, enfermeiros e utentes. Exatamente. Exatamente. Sendo certo que. Sim, exatamente. Eu questionava-lhe agora se já sabe como é que terá então iniciado esta cadeia, não sei se chegaram já a alguma conclusão, se foi então, iniciou para alguém que veio de fora, algum essa funcionário. Essa conclusão ainda estamos em estudo, estamos em permanência de estudo, nesta altura já importa-nos é salvaguardar a vida daqueles que estão cá e por conseguinte tratar deles, mas estamos a par e passo a fazer um levantamentos mais preciosos possíveis para detectar como é que isto foi. Porque neste preciso dia em que nós fizemos a testagem, já estávamos em fase de encerramento. Exatamente. Portanto, não havia visitas. E então, neste momento já foram realizados todos os testes ou ainda há alguém que vocês não, queiram testar? Não, foram realizados depois, no dia 13... No dia 13 foram realizados também testes e no dia 11 também foram realizados. Portanto, nós temos aqui 50 testes no dia 11 e temos no dia 13 98. Então já não há mais testes para realizar? Já... Não, de todos os elementos que estão aderentes à Unidade de Cuidados Continuados, quer o pessoal profissional, nos quais eu estou a incluir também os enfermeiros, quer o pessoal utente, já foram todos cobertos pelos testes. Exatamente. E agora perguntava-lhe se, no que diz respeito às pessoas infectadas, algumas já foram transferidas para outras unidades de saúde, continuam em Tabo, foram bem, para as residências? Estamos, portanto, aqueles, os funcionários, digamos, os funcionários que eram, são aqui alguns do Conselho, outros aqui muito próximo, esses foram para casa e estão a fazer quarentena. Aqueles, os doentes, temos estado, isto foi ontem que nós soubemos os resultados, mais concretamente hoje é que soubemos ainda parte dos resultados que tinham sido feitos ontem, os testes, esses estão a ser tratados agora para fazermos a triagem, para encontrarmos depois um espaço próprio e limpo para fazer a respectiva desinfestação. E, por exemplo, não há casos mais críticos que já tenham sido encaminhados para o Hospital de Coimbra? Não, para o Hospital de Coimbra não foram mais, foi só o primeiro caso, esse é que foi a Coimbra. Os outros não, os outros foram todos aqui, os acontecimentos foram todos aqui dentro do Conselho. Ok, correto. E no que diz respeito aos funcionários, uma vez que acabou de dizer que foram então fazer quarentena nas suas casas, um isolamento, houve a necessidade de contratar mais pessoal ou como é que está a ser? Esse é o meu problema nesta altura. O meu problema são vários. Mas esse é o meu problema, porque realmente nós tínhamos um quadro que estava de acordo com o rácio para os quais foi, está superiormente determinado, e o que é facto é que com esta situação eu fiquei com esse quadro completamente desfeito, porque não parece que não, mas são 4 e 2, 6 enfermeiros com que a unidade ficou de um momento para o outro sem eles. Para além disso, temos a somar também algum pessoal de outra área, como sejam auxiliares da ação médica, pessoal de serviços gerais, enfim, vários pessoal de serviços gerais também que ficaram afetados e que estão nas suas casas. E como é que estão a tentar resolver esta situação? Este problema, especialmente dos funcionários, dos enfermeiros, temos estado a contactar as entidades aqui próximas, unidades de cuidados continuados ou Santas Casas de Misericórdia, que tenham também enfermeiros nos seus lados, a possibilidade de arranjar-nos alguém que conheçam, que pudessem vir aqui dar uma ajuda, neste caso. E outros casos que aqui mais nos preocupa também são o caso do pessoal de serviços gerais, e isso temos estado também a procurar dentro destas equipas que fazem parte destas unidades de Santa Casa de Misericórdia, ou entidades de caráter social, ver se tem alguém que nos pudessem dispensar. Muito bem, e neste momento relativamente a material de proteção individual, nota uma escassez ou como é que está a ser combatido este problema? Como deve calcular, as Misericórdias nunca que tiveram preparadas para fazer um ato destes, nem eu digo as Misericórdias, mas se quiser ser honesto, se calhar direi o país inteiro não estava preparado para uma situação destas. E quem diz o país, já para não ser muito, não desfazer muitas ideias, eu diria que a Europa também não estava, e se calhar o próprio mundo, porque a Organização Mundial de Saúde tem responsabilidades acrescidas nestas matérias, poderia ter, com certeza que não acredito que não soubessem, porque isto poderia ter este desfecho. E, por conseguinte, acho que soubemos tarde demais para atuar perante um vírus desta natureza. De qualquer forma, tudo aquilo que nós temos tido ao nosso alcance e aquilo que vamos encontrando, vamos tendo cada vez mais empenho em salvar não só as vidas, mas salvar todos aqueles que se dedicam ao trabalho, e especialmente o respeito e a saudação que temos pelos nossos idosos. E por conseguinte, nesta altura, eu estou a falar sobre o hospital, que é a Unidade de Cuidados Continuados, mas o meu horizonte já está no pensamento de uma unidade, de uma estrutura residencial para idosos, onde, da Santa Casa de Misericórdia de Tábua, onde também temos cerca de 90 utentes, está a ver? Por conseguinte, isto é uma Santa Casa que tem vários equipamentos, tem várias obras que desfruta, desde a Unidade de Cuidados Continuados, portanto, pela estrutura de residência para idosos, temos também um centro de acolhimento temporário para crianças e jovens em risco, temos também o centro de dia, o apoio domiciliário, para além da creche e jardim de infância, enfim, e outras atividades sociais, onde também temos aqui os nossos equipamentos. Mas, de qualquer modo, importa realçar que esta foi uma situação muito dura. Nunca jamais eu teria pensado numa coisa destas, mas se calhar não sou só eu que penso assim, outros pensarão também, se calhar, com a mesma dificuldade que eu estou a pensar. Então, apesar das escassez deste material de proteção, tem feito chegar e material, ainda assim, pela parte da Câmara? Olha, eu agradecia empenhamente se houver essa possibilidade, então, num órgão de comunicação social que abrange aqui a nossa região, e eu desde já felicito pela vossa prontidão e interesse em saber como é que as coisas estavam a ocorrer. Portanto, nós, Misericórdia, nós precisamos de tudo o que nos possam dar, porque o Estado, infelizmente, também não tem dinheiro para pagar tudo isto. Algumas coisas temos estado a pedir à população e aos amigos em particular, onde nos têm assistido com algumas máscaras que nos vão entregando pessoalmente, ou mandam por através de outras pessoas, algum material de apoio também para apoio de proteção individual, acontecendo, sei lá, por exemplo, aventais, batas, luvas, portanto, líquido para limpeza e desinfecção das mãos, como sendo o álcool com o iodo ou álcool com gel. Para além disso, também viseiras. As viseiras também ultimamente têm-nos oferecido. Por conseguinte, estes produtos nunca são por excesso. Nós comprámos alguns, logo no princípio, assim começou isto, nós empenhámos em adquirido, mas como devem calcular, quando aconteceu isto connosco, já teria acontecido com outras misericórdias que estão hoje a par com estas situações e que também teriam esgotado, provavelmente, esses estoques que existiam. E eu agora questionava-lhe acerca dos números da Direção-Geral de Saúde. Dão conta de somente 14 infectados na vossa instituição. Isto deve-se do facto de dessas pessoas que estão infectadas, não, muitas delas também não serem residentes no Conselho de Tábua e por isso vão, no quadro, vão pertencer a outros concelhos. É isso? Ora bem, esse é um assunto que provavelmente a ARS vai aflorar em tempo devido. Nesta altura, a nossa grande preocupação com Misericórdia é no sentido de reconhecer as estruturas que nos comandam, aquilo que se está a passar na nossa instituição e dispormos os nossos equipamentos para aquilo que eles entenderem de melhor resolver os problemas. Certo é que ainda não foi definido com rigor, uma vez que o Hospital de Cuidados Continuados abrange toda e qualquer pessoa, independentemente do seu concelho ou da sua residência. Por conseguinte, desde que entraram, passaram a fazer parte integrante daquela entidade. E, por conseguinte, saem daqui sempre que era possível, pelo seu pé, e era isso que eu ficava satisfeito. Agora, com uma situação destas, atendendo a cá pessoal destes concelhos aqui próximos, mas também alguns até pessoas que já estavam, que nasceram aqui, mas foram para Lisboa, depois voltaram, eu lá não sei o quê, portanto não sei como é que isto vai ser feito, ainda não sei, essa parte não sei. E para terminar, que questionava então, o provedor adiantou que neste momento a unidade conta com 31 pessoas infectadas. Quanto às restantes que deram o negativo, ou seja, que estão livres deste vírus por enquanto, considera que estão seguras na unidade de cuidados? Sim, sim, nós estamos a preparar, tivemos hoje uma reunião com os vários representantes das IPSS deste concelho, na Câmara Municipal de Tábua, onde teve também o seu Presidente da Câmara Municipal de Tábua, que fez uma resenha daquilo que tinham sido as suas intervenções a nível de Câmara, e também da Proteção Civil, também lá estava o seu representante, e por conseguinte, e o doutor do Delegado de Saúde, o doutor Camadela Batista, médico, e por conseguinte, nessa altura, todos estes assuntos foram aflorados. E por conseguinte, eu estou convencido que a breve trecho iremos ter mais informação sobre as nossas atividades. Certo é que aqueles utentes que não foram afetados estão devidamente já colocados em áreas que nós definimos dentro do espaço do hospital. O hospital tem 3 pisos, recepção, primeiro e segundo piso. Está dividido, o primeiro e o segundo piso são para os utentes e, por conseguinte, temos aí algumas vagas que temos estado a fixar as pessoas que estão realmente isentas de qualquer perigo e, no sentido de higienizar as outras áreas, para colocar lá também alguns indivíduos. Muito bem, muito obrigada, Sr. Provedor, por esta conversa. Ficamos então esclarecidos sobre isto. A Rádio Boa Nova também a desejar muita saúde e que tudo corra bem na sua instituição. Ok, obrigado. Agradecia também, já agora, a vossa gentileza, mas não deixo também de solicitar a vossa intervenção no sentido de poder fazer uma ajudazinha aos materiais que eu citei e que nos fazem muita falta, está bem?